janeiro. Estou morrendo de saudade. E então a praia sem fim, e o céu foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Sol, de céu, de mar.